Portal do Arrocha. Arrocha. Suave, sinta o tum-tum do grave. Suave, suave, sinta o tum-tum do grave. Suave, suave, sinta o tum-tum do grave. Suave, suave. E agora, mulher? Su, su, su, su, su, su, su, su, su no paredão. Su, su, su, su, su, su, a novinha vai no chão. Su, su, su, su, su, su, su, su, su no paredão. Su, su, su, su, su, su, a novinha vai no chão. Su, su, su, su, su, su, su, su, su no paredão. Su, su, su, su, su, su, a novinha vai no chão. Pra tocar esse paredão. Su, su, su, su, no paredão. Cadê a pro povo? A novinha vai no chão. Vem que vem. Su su su su su su su su no paredão. Su su su su su su.